Bem-vindos ao Devocional Diário da Igreja Luterana Confessional do Brasil. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é terça-feira. Eu sou o reverendo Denício Godoy, da Igreja Luterana, e o texto para nossa meditação hoje é o texto do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 16. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Há muitas pessoas com o nome de Maria. Mas quando Jesus lhe disse seu nome na manhã da primeira Páscoa, o coração de Maria se alegrou muito. Ela o reconheceu instantaneamente. Ela tinha ouvido Jesus pregar, ela tinha visto Jesus ensinar. Maria aprenderia exatamente o que todas essas palavras significavam. As palavras de Jesus mostraram que tudo estava bem entre ela e o seu Deus. Essa palavra acendeu a sua fé, essa palavra garantiu o perdão e prometeu-lhe uma eterna comunhão com Deus. Podemos estar no lugar de Maria? Ouvimos o nosso Salvador dizer, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, conforme diz as palavras do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Nós ouvimos suas palavras amorosas em sermões e nas leituras das Escrituras. Através da palavra, através dos sacramentos, o Salvador nos chama à fé e nos garante perdão. Ele nos fez parte da família de Deus e está preparando um lugar para nós na casa de seu Pai Celestial. Tudo isso é a promessa do Salvador ressuscitado. Tudo isso é completamente certo pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Qual é o seu nome? Você é chamado de cristão. Com esse nome maravilhoso, nós proclamamos nossa alegria da Páscoa todos os dias da nossa vida. Oremos. Querido Jesus, ajude-nos a demonstrar diariamente em nossas vidas sincera gratidão pelo que tu fizeste por nós. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se encontra. Você ouviu o Devocional Diário da Igreja Luterana Confessional do Brasil. Ouça também no Spotify e Google Podcast. Acompanhe nossas redes sociais, @luteranismobrasil. Acesse nosso site, www.luteranismobrasil.com. Seja o iniciador de uma comunidade luterana em sua cidade. Escreva-nos. Contato @luteranismobrasil.com